portal do nascimento. Todos nós choramos por dentro, mesmo com sorriso por fora. É o coração falando do alto, quando a saudade aperta e chora. Choramos por um amor que se foi, por alguém que não pode ficar, ou pelo medo que chega de noite, de um dia a vida nos separar. Choro escondido, ninguém vê a alma, sente, pode crer. É por amor, por saudade ou só por medo de perder. Esse silêncio que ninguém entende é grito preso dentro do peito, porque amar é sempre intenso, mesmo quando parece imperfeito. Tem dia que o olhar se perde, pensando em quem já não está. Tem noite que o coração chama e o tempo não quer mais voltar. Mas a dor também ensina a valorizar quem ficou. E cada lágrima sentida é a prova do quanto se amou. Choro escondido, ninguém vê, mas a alma sente, pode crer. É por amor, por saudade ou só por medo de perder. Então se um dia me ver calado, saiba que não é fraqueza ou dor, é só meu jeito de sentir calado. Esse imenso e verdadeiro amor